150, ajustăm și metru 909. Estéreo completo final do procedimento, chama agora 3, na frequência 1 no 8, 9, 6. 2, 9, 6. 89189, me diga para 220 mais. Afirmativo, né, senhor? Sente, o senhor é 016. Hoje o altímetro é 018, informação de tráfego, tem um papel 28 alfa, a sua esquerda na final 17, a meu pé, na interferência do tipo. Autorizado pelo sistema 0, vento 110 graus, 08 mais. Livre pouso, 900, 09. Buraco copiado, aguarde frequência livre. Pode ser o 645. Pulo 645, desce até 2010, ajuste o metrô 098, informe estabilizado para o funcionamento aéreo F, pista 0. Fechou, 2-1, com 6-4-5-3-3. Salvando Juliette Alfa, sobe e mantenha 25006. O Juliette, salvando Juliette Alfa. Esquerda na proa 190, limite permanece, o limite agora é o mais 110 para o MTB. Esquerda 190, limite para 110 para a esquerda, para a esquerda da equipe, o 10. Andrés Kuliski para o localizador, completo curva esquerda na proa 150, está estabilizado. 150, está estabilizado no MTB. Aceio, confirme a velocidade de cara. 380, 90. Gente, mas eu acho que isso que é a máxima que consegue entregar. Confirme? É a máxima velocidade que consegue entregar. Podemos fazer sem nós, indicado. Sem nós, para sequenciamento, mas eu acho que isso que é autorizado a DSX e fomos estabilizados. Esta porra. Sem nós, para sequenciamento, fomos estabilizados a DSX. Moisés, no meio, solo 17, libera a direita, chame só aluno do Zona do Simolove. Quanto é que você vai fazer o procedimento agora foi o número 8.95. 8.95. O filme é a aeronave do módulo para o controle, azul 9.03. Se a gente não zero no 8, informa o trânsito para fazer o serviço alfa, na final 1.7 com pouso autorizado. Continua a aproximação, agora a autorização de pouso. O radar para sequenciamento, curva esquerda na tua 010 limite, é o que de mais 100 de cima. 010, a sua esquerda igual 9189. Assim, o 9189, o tráfego que precede, está agora a 4 minutos para a posição Duna, atrás de speed de 100 nós, papa 28 alfa. 190, nós. Nossa, fazer o INS Whisky da 10989. Gente, aguardo para a autorização do controle de acesso da solicitação. Obrigado. 3107, nós. Depois, com o meu antigo. telefone, informe, salve 30, poder confirmar o pátio? Bem, já autorizado o backpack, se funcionar a guarda pátio, do Mata Livre. Lagoa 89, décima terra, 4 mil pés, no estacionamento 908. Azul 189, décima terra, 4 mil pés, no estacionamento 908. Até 2 mil pés, o estacionamento 0018, estamos estabilizados, o Alessa 3. Irá ultrapassar o posto localizador, mas o limite é o Cadê Mike 120 de Cintra, guarde em voar direto 723 para o LSU. Ok, vai, estamos aqui no 050, avião regional. Isso mantenha 3 mil pés, 9189, ajuste o estimamento 1008. Está 3.018, voo no avião regional. Afirmativo, Afirmativo, no lote, o número 6. Pedro, confirme está a posição em relação à sigla. Posso. Você recebe a sua informação a 10 anos do cliente. Está agora 2 milhas para a sigla. Afirmativo, 2 milhas para a sigla, número 6. Pede. Whisky, compete com alguns segmentos, chama agora para o 1-8-9-9-5. 8-9-5, o 9-1-8-9-2-3 milhas, é o estudante do Salvador, assuma a navegação na pura do servidor 3-6-6, passando para 2-5-0-0-3, ajuste o último metro 9-0-9. Levando a pura do servidor 3-6-6, está 2-5-0, 9-1-8-9. Novembro e Juliette Alfa. Tá iniciando rolagem, pistola zero. Ciência, November Switch. Coordenação 1, 2, 3, 4, 5. Quando vai terminar o zero, ele vai chamar o controle zero da frequência no 20 decimal 1 no controle de quest, tráfego informal. Está sendo emitido aqui, senhor Zero, vento na 20.07, mais. Vento está sendo emitido, número 6. Quantos graus de Júpiter, Rebonha, 36, contacta pelos controles das 20.08. Quantos Zero 8, Portugal, 022, muito obrigado, boa noite. Portugal 022, radio attempt at departure, climbing at level 370, via abandon departure. Climb and maintain touch level 370 via normal departure, Portugal 022. Eu faço o traço na puxa, chama 0, autorizada, é manteiga, porque eu não zero. Pode passar de anima, tem, 3-4. 1-8-9-9-5, passa pelo 0, 3, daqui a pouco, 9-9-9. 4, any chance to proceed direct position view? Standby for this position. Maintain mobile departure. Maintain mobile departure from 022. Só aguardar a pista livre, 9-8 mais. Portugal 022, fly head J-beat section, and the climbing is fixed at level 350, climbing maintains at level 350. Roger, fly heading J-beat intersection, climb at level 350, flight level 350, at Portugal 022. That's it. Autorizado, pouso, pistola 0, vento 120, grau 078. Autorizado, pouso 910, bom, 9189. Controle November Suíço, arremeteu o November 0, assistiu. November Suíço mantém a proa até os atores no pé e aguarda a alteração. Mantém proa até os atores no pé e aguarda a alteração no November Suíço. November Suíço, pela torre, confirma? Afirmo, curva direita na número das ruís, tem condições de voar na proa 260, mantendo separação no solo. Afirmo, 260, mantendo separação no solo. Agora sim, a Lima tem capitão 0. A Lima tem capitão 0, gente, que está. Meu número é o Whisky, subveteração na DA, curva direita na PR 280. O limite agora nessa PR com 15 milhas, aguarde o último motor para você interceptar o Mike 101 no destino. Gente, 280 por 15 milhas, limitado, aguardando o motor estrada, né, Mike 101 no destino, manda a gente. Bom, 9189, solo 42, tiver à direita, chame solo, fundo do plano do solo, olha. Direita 219, 9189. Rede 34, vento, 120 graus, 079, autorizado a colagem, 10. Autorizado a colagem, pode ver. Da Clóvis 44, tem um controle 1208. 1208, GM 34. Controle Salvador, GM 34 decolado. GM 34. Contato radar na colagem, submarino nível 090, via saída com isso. Na point, supera para a janela 0, G3, vai. Panamá 201, no mismo tiempo que se volvió. Panamá 201, autorizando a decolagem, pista 0, vento 120 graus, 07 horas. Whisky para o localizador, curve à direita na proa 060, estamos estabilizados. Na final do segmento, MDB, pista 10. Direita 060, para o localizador, curve. Chamando a 201, contato radar na decolagem, submantendo o 360 via saída São Bruno, autorizado voar São Bruno. Autorizado, taxa, chame do ponto de perfeição até o... Levando nosso cruz que estabilizado, já o procedimento? Sim, aqui, estabilizou agora, não vai ser. Levando nosso cruz que o controle não tem contato radar, com o tráfego, prossiga na aproximação... MDB Zulu, pista 10, informe passando para do externo. Mas esse cara passou do externo, não da suíte. Power Swift, informe passando o MDB. Mas esse cara passou do externo, não da suíte. Posso comer que pôs o espinal? Sim, vai cancelar nos vídeos e vai me segurar para a pistola 7. Informo que recebemos intermitentemente a informação radar, o alfa e o Charlie, do seu transponder. Então, no solo, faça um check no mesmo, uma impressão, chamando agora a turma, a sequência do novo decimal 95, completando a final do procedimento MD2U. Paciente, vai ser uma 2895 no número 8, obrigado. Nova Suíça, vai existir no 09, agora 3 transportes. 22, o Nova Suíça pretende circular para a pista 17 no domingo. Antônio. Afirma, Nova Suíça, 33 acenda a lei do Mike. Pode tirar o acesso, lembrar vocês. Gente, não lembro da sua vida. Só que eu falei, 5-3-7. 9909, decolado 2100, chamo 3 Salvador, 20.8, por favor. 2008, boa noite, bom trabalho. 699. Azul 6919, contato radar da Colares, submoto novo 320, via saída, Sandro. Ei, Sandro, já puder uma proposta de letra ou máxima? Pode ir no teste? Oi, letra, Azul 6919. Letra, sim. Mike, no PSE, realizou a conta de quadrado informado, foi contabilizado, 1, 2, 3, 4, 5. Essa vez está livre, reporta no regresso, logo após o TGL, orientou com o Mike. Azul 4206, chama agora o centro de Recife, na frequência 1, 2, 6, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. 2.085, alterna 2545, azul 4206, boa. Boa noite, 69, pode ser, é 69, próximo. Boa noite, 69, ele mantém capítulo 10. Ele mantém capítulo 10, boa noite, 69. Zero oito, da Terra 4, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, ingressado, autorizada a colagem, pressão 0, vento 1, 0 graus, 0, 6, 9. Pressão 0, autorizado ir à base para o final no zero. Eu tenho que fazer lei da guarda de transferência, mostra a área do centro. É. Eu vou canal o link 08. faixa área travada em Olimpo 08. Excelente, Olimpo 08. Lima, Papa Mike. Aí, escuta. Estamos sem a propósito. Foi na visão, para fora, está para aparecer. Lima, Papa Mike. Sim. Está permitido a pista 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 8, 9. Beleza, está permitido a pista 0, 0-8. Papa Mike, frequência Lisa 1-2-3-4-5. Sim, com todos os quais está informado. Frequência Lisa, grato, controle, bom serviço. 1-8-6-9, chama agora o centro Recife, na frequência 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Recife 1-2-8-8-0-0, bom, 8-9, boa noite. Olimpo 08, ocorre meteoro no quadro para a mecânica de pés até as pernas do vento, piso 08. Na perna do vento, pronto para girar a base do Olimpo 08. Gente, eu tô ligado, gira a base, reporte 910. Vai girar, reportará final até 10, 108. Reporte na linha para ingresso 71. Gente, reportar na linha para ingresso 71. Para 1500 pés, reportando a terra do vento, 1500 reportando a terra do vento, 108.